jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, there's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar, everything you want to give me, it's é too pesado, much, it's não heavy. Tudo que there's quer no de peace, all reais, you want from me isn't real. Quer me dar, everything you want é demais, to give me, é too pesado. Much.